nossa Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva. Programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec sobre a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, sediada em São José do Rio Preto, e com a proteção do nosso Divino Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre Divino, abençoa as tarefas desta manhã. Permita que irmãos ainda presos a sentimentos de vingança ou confusos pelas ligações com a carne possam ser esclarecidos, amparados e assistidos pela Tua misericórdia. Ampara, Senhor, o nosso propósito no bem. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos de amar os nossos irmãos que se encontram afastados do Teu aprisco. Conduze, Senhor, a nossa manhã, o nosso dia, na Tua paz. E nos fortalece, hoje e sempre, nas tarefas de amor que a doutrina espírita nos ensina. Que assim seja. Da Rádio Difusora de Mirassol. Bom dia, Sérgio. Hoje a nossa entrevista é com o Sérgio Bernardi, trabalhador da Seara de Jesus na Doutrina Espírita. E o assunto, Sérgio, que nós vamos abordar hoje é sobre a indiferença. Você poderia trazer para nós os esclarecimentos sobre a indiferença? Bom dia, Cláudia. O estudo da indiferença é, para nós, de alegria hoje, porque este é um fator que nós convivemos com ele todos os dias, e é um fator muito agravante nas relações, principalmente dentro do lar, onde a indiferença campeia a todos os momentos. É aquele negócio da gente estar olhando para a pessoa, mas não está vendo. Você está ouvindo o que a pessoa está te falando, mas não está escutando. É aquele negócio da gente conviver com a pessoa e não notar a pessoa. Isso é muito triste, mas é a realidade. Todos nós temos esses problemas. A falta de atenção para com as pessoas mais próximas nós. E a indiferença faz com que a gente passe uma vida sem notar a própria vida. Ora, a gente ouvir uma pessoa falar e não escutar o que ela falou é grave. Você está olhando para a pessoa e não está vendo, não está notando a pessoa. É grave. A gente conviver com várias pessoas e não notar essa presença, essas presenças, é muito grave. Agora, por que que isso acontece? Por que que a gente vive na indiferença? São por quatro problemas. A rotina, que é aquele negócio que a gente faz desapercebidamente todos os dias. A gente levanta, a gente faz a higiene pessoal, A gente toma café, sai correndo para o trabalho, chega no trabalho, dá um oi para todo mundo, senta ou faz a sua atividade, na maioria das vezes, sem prestar atenção nessas pessoas que estão no trabalho também, almoça na hora do almoço, faz tudo igual, não pensa, é maquinalmente falando que nós efetuamos as nossas tarefas. À tarde, a gente volta para casa cansado e a rotina continua. A gente toma um banho, janta, se estatela no sofá e vai assistir televisão. Até quando nos dá o sono e a gente vai dormir e amanhã, cedo, inicia-se novamente tudo como foi ontem. Esta é uma vivência de indiferença. A gente presta atenção em poucos assuntos. A gente presta atenção em poucas coisas. Outro fator que leva à indiferença é a nossa insensibilidade. Porque na insensibilidade é que a gente pratica essas coisas, de não notar, de não ver, de não ouvir. Aquela pessoa que está perto da gente em casa, quando a gente acorda, a gente não dá nem bom dia, a gente não pergunta se ela dormiu bem, a gente não agradece, a gente não elogia o café da manhã que está pronto para a gente é insensível para essas coisas, a gente vive maquinalmente, a gente espera do outro, a gente não dá, a gente espera que o outro ofereça para nós o bom dia, que o outro pergunte para nós como nós estamos, que o outro fale para a gente, olha, o café que você tomou foi muito bom. A gente nem percebe, a gente não presta atenção. Outro fator que nos leva à indiferença é a vingança voluntária. A pessoa faz alguma coisinha para nós e isto é como se a gente tivesse afundado um navio. A gente multiplica e aquele probleminha, até a pessoa pode ter feito com a gente sem perceber, mas a gente entra na vingança. Aí a gente vira a cara, a gente não conversa, a gente não cumprimenta, a gente não responde ao cumprimento da pessoa. Tudo isto é na base da vingança. Nós nos vingamos daqueles que nos afetam de alguma forma. Como é que a gente pode alterar isto? Como é que a gente pode sair da indiferença e entrar no afeto? Aí depende da gente, do nosso esforço, do nosso querer. Querer mudar, querer se alterar, querer recomeçar uma nova fase da vida com estas coisas que nós vamos falar agora. Como é que eu faço, então, para sair da indiferença e entrar no afeto? É só eu prestar atenção. Será que aquela rotina do dia a dia eu posso mudar? Eu não posso de manhã prestar atenção assim que eu abrir o olho e cumprimentar a esposa ou o esposo? Cumprimentar, bom dia, você dormiu bem? À noite, antes de dormir, boa noite, que você tenha uma boa noite. Olha lá, nós já começamos a alterar. Nós já passamos da indiferença para o afeto. Mas depende de nós, do nosso impulso de querermos mudar. No café da manhã, agradecer, elogiar o café. Nós, o pãozinho da padaria está tão gostoso, mas o café que você fez, olha, essa margarina também está uma delícia. Não foi ela que fez, mas ela participou da montagem do seu café. E ela vai sentir muito prazer. Quando você der uma mordida num pedaço de bolo que ela fez, elogie. Nossa, que bolo gostoso. Que delícia. Ah, ela vai amar. Elogiar. Agradecer. Olhar nos olhos. Nós temos notado tantas pessoas tentando ser fraternas. E aí ela vai se abraçar com a outra e cada uma olha de um lado. E elas deitam a cabeça no ombro da outra, uma olhando para a direita, outra olhando para a esquerda. Nenhuma olhou no olho da outra. Nenhuma pessoa olhou no olho da outra. E dá lá uns tapinhas nas costas. É o jeito que ela sabe fazer, mas pode melhorar. Olhar nos olhos da pessoa e abraçar. Abraçar. Acarinhar. Outro afeto que a gente pode fazer é ouvir a pessoa. Ouvir com atenção. Não ouvir a pessoa falando e a gente assistindo televisão. Conversar, dialogar. Duas pessoas ou mais podem se confraternizar, uma dando atenção para a outra. Espera ela terminar o assunto e depois você fala. Não interrompa. Ouça primeiro, medite e depois você complementa. Isto é afeto. Porque se a gente não deixar o outro falar, isto é imposição. Nosso assunto é melhor que a dela, ou dele. O nosso ponto de vista é melhor. E não é. Somos todos iguais. Todos nós precisamos de afeto. Prestar atenção no que está acontecendo ao seu lado. Lá no ambiente de trabalho, preste atenção se as pessoas gostam de você. Se tiver alguém que não gosta, vê se não é uma falha sua. Não adianta culpar o chefe, culpar a firma, culpar o trabalho. Vê se não é você o errado ou errada, antes de colocar a culpa nos outros. Note o que está acontecendo na sua volta. Se você se pegar em erro, conserte. Talvez alguém não goste de você só porque você não cumprimenta. Olha aí, uma coisa tão fácil de fazer, cumprimentar os outros. Mas cumprimentar, bom dia, tudo bem? Que você tenha um bom dia de trabalho. Pronto. É melhor do que um oi frio. Precisamos harmonizar. Se naquela indiferença que a gente vivia, a nossa vida familiar ou profissional vivia em desarmonia, nós precisamos harmonizar. E nós vamos conseguir isso prestando atenção nas nossas reações, nas nossas ações, principalmente. Aquilo que a gente está falando. A gente vai fazer, a gente vai elogiar, a gente vai agradecer, olhar nos olhos, ouvir com atenção. Então a gente vai mudar, a gente vai harmonizar o ambiente, vai harmonizar as relações e confraternizar, sempre, sempre confraternizar com a esposa, com os filhos, com o pai, com a família, com os colegas, com as colegas, ou de trabalho, ou aquela também, os colegas da sua religião. Tem religião que prega muito a fraternidade. Tem religião que não prega a fraternidade. Os espíritas, principalmente, precisam de mais fraternidade. Fraternidade pura, não falsa. Não aquela que tem um segundo objetivo. Pura, confraternizar. Ao abraçarmos alguém na nossa casa espírita, nós estamos doando as nossas energias para ele, para ela. Isso tem que ser visto como um fator natural. Jesus ensinou isto. Jesus abraçava todo mundo, beijava na testa, era fraterno. Nós, seguidores de Jesus, deveríamos ser fraternos também. Sem segunda intenção, confraternizar, beijar. Quanto aos filhos, se forem pequenos, adote este hábito de beijar seu filho, sua filha, de abraçar, de colocá-los no colo, de conversar. Este contato é muito importante, pois quando eles crescerem, eles vão ter a necessidade de manter este contato com o pai, com a mãe. Sem este contato, eles não têm como ficarem presos à família. Eles não tendo contato, eles podem ir embora. Eles podem pegar o contato lá fora, com outra pessoa que dê mais atenção para ele. Muito importante prestarmos atenção nisso. Então, se nós nos notarmos em alguma indiferença, vamos alterar isto, passar para o afeto, que é tudo que Jesus ensinou e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Thank you. ato poético. Irmãos, todo o planeta, alegre, comemora da doutrina da luz o Sesc Centenário. É do Cristo a vitória e esplange num cenário de esperança e de paz, em refulgente aurora. Já há algum tempo, o clarim da regeneração ecoa lá no espaço, acalentando o mundo. A Terra deixará de ser um abismo fundo de dor para ser luz do Evangelho em ação. Espíritas, vibrai, seja a voz da esperança no Cristo, que nos quer obreiros do Senhor. Trabalhemos com afinco e expressivo fervor, para que sua obra acabe sem tardança. Integrados no bem, trabalhemos ditosos por um mundo feliz, sem ódio, sem maldade, alertando com amor toda a humanidade, que o Cristo estão, são sempre venturosos. São chegados, enfim, os tempos anunciados. Nossas vozes, portanto, as vozes do universo, unânimos com alegria, expondo em cada verso certeza que por Deus estamos esperados. Almas ternas e irmãs, diz-nos Jesus cantando que abrigar-nos no céu deseja com alegria e apresentar-nos quer ao Pai no eterno dia, nos amando a sorrir e nos abençoando. Neste século e meio expresso, todo em luz, sintamo-nos, irmãos, para sempre felizes, com as mentes a limpar de amargas cicatrizes. Sintamo-nos em paz ao lado de Jesus. Dos espinhos que nos ofertarem, ficaremos com as rosas. Das pedras que nos atirarem, não recolheremos nenhuma. Das palavras que nos ferirem, ouviremos o silêncio. Das críticas que nos fizerem, guardaremos a lição. Dos golpes que nos alcançarem, assimilaremos a força. Não nos preocupe o alarido em torno, concentremo-nos no que necessitamos fazer, onde nos seja permitido fazê-lo. Com razão ou sem razão, os outros falarão sempre, segundo o próprio juízo que formarem a nosso respeito. E é bom que se saiba que o altar da santidade permanece acessível e vazio aos que a ele desejem se candidatar. Quanto a nós, pecadores confessos, enquanto houver no mundo um mendigo com fome, que em nome de Jesus nos aceite um pedaço de pão das mãos maculadas e pobres, teremos muito o que fazer. frase da semana. Vida, bem inestimável. Atentar contra a vida que emana de Deus em qualquer circunstância é transgredir sua lei. Vou dizer para todo mundo: te amo, te amo. E vou dizer para tudo no mundo: te amo, te amo. Como é fácil viver bem, é só ter amor no coração, perdoar, fazer o bem, cantar o quanto isso é bom, e amar, amar, amar, amar. Traz nova lição. Vou aprendendo a todo momento. Viver amando não é em vão. É só educar o pensamento. Amar, amar, amar, amar, amar, amar. Vou dizer pra todo mundo: te amo, te amo. E vou dizer pra tudo no mundo: te amo, te amo. Só existe uma saída: doar amor, servir carinho pra quem quiser ganhar a vida. É sempre o melhor caminho. Amar, amar, amar, amar, amar, amar. A lembrança de um gesto bom nos faz pensar e enxergar. Traz esperança ao coração e ver que vale a pena amar. Amar, amar, amar, amar, amar, amar. Vou dizer pra todo mundo: te amo, te amo. Todo mundo, te amo, te amo. Amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar. Evangelho responde. Encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo um axioma: se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizem frequentemente: quando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estamos com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a de um homem bom que receberá. em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, quando nos servimos deste axioma, não duvidemos que estamos blasfemando. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressamo-nos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estamos grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a começou. Porque queremos, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar sua tarefa, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diremos de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se mantivesse na prisão, enquanto que desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Fiquemos sabendo, então, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estivermos sobre a terra, estaremos num cativeiro. Temos que nos habituarmos a não censurar o que não podemos compreender, e crermos que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que nos parece um mal é um bem, mas nossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos nossos sentidos obtusos. Devemos nos esforçarmos por sair pelo pensamento da nossa esfera estreita, e à medida de nos elevarmos, a importância da vida material diminuirá aos nossos olhos, porque ela não se nos apresenta senão como um incidente na duração infinita da nossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Isto foi escrito por Saint Fenelon em 1861. Mais dura da estrada, mais difícil. Tem alguém que te guarda e te protege com seu calor. Alguém que prossegue e te conduz pela dor. E vibra quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou. Quando se quer ir em frente, tudo se resiste. Mais duro. escura da estrada mais difícil. Momentos com Chico Xavier. As lentes do Evangelho. Meu amigo, essas são as roupas que consegui arranjar para você. Por favor, leve-as, mas não faça barulho para não assustar minhas irmãs que estão apavoradas. Este inusitado bilhete foi escrito por Chico, deixado com uma trouxa de roupa no alpendre de sua casa. É que no dia anterior, um amigo do alheio levava as roupas que estavam no varal. Certamente, neófito na arte do furto, fizera barulho no quintal, apavorando as irmãs do médio. Daí, o seu pedido para que fosse cuidadoso. Obediente, o visitante furtivo recolheu a dádiva com cuidado, guardando o silêncio. Com a bondade que o caracterizava, Chico identificou não o larápio, que deveria ser abominado e castigado, mas o irmão que precisava de ajuda. Se usarmos as lentes do Evangelho, perceberemos que a motivação maior dos criminosos é a necessidade. Sem uma educação adequada, sem bons exemplos no lar, o carente vê na marginalidade a melhor possibilidade de resolver seus problemas. Morrendo que se vive para fazer em mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Renovando atitudes. A arte da aceitação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre, contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. Sérgio, o Ramédio, no livro Renovando Atitudes, nos fala da aceitação. Como seria essa aceitação para a nossa vida do dia a dia? Aceitar nossa realidade tal qual é, representa um ato benéfico em nossas vidas. Aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se nos imaginarmos outra pessoa, vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos, dessa forma, uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras, como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, à qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômeno psicológico de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que por algum tempo nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentar e aceitar verdadeiramente no futuro. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós mesmos. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos com uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao aceitar-nos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre, diz o texto do Evangelho. Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós mesmos. Em vista disso, concluímos que aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais, e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Momentos com Kardec. A chegada do Consolador. Jesus marcou fortemente a sua presença junto aos homens. Trouxe-nos as noções básicas da lei de amor que rege toda a obra da criação divina, mostrando que Deus, nosso Pai, é justo e bom, e que tudo criou para o bem e para a dinâmica do aprimoramento de todos. Ensinou-nos a amar a Deus, a amar ao próximo e a nós mesmos. Deixou-nos um exemplo vivo da prática da caridade no seu sentido mais amplo e profundo, cultivando a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições humanas e dando um marcante testemunho de perdão quando, já crucificado, pediu a Deus que perdoasse os homens. Sabia, contudo, que seus exemplos e lições não seriam colocados em prática de imediato pelos seres humanos, os quais iriam deturpá-los e distorcê-los, adaptando-os às suas limitações. Jesus também reconhecia não haver na época condições de passar aos homens todos os ensinos. Era preciso aguardar o trabalho da evolução, preparando a humanidade com dolorosas experiências para a conquista de novos conhecimentos. No período que se seguiu à sua presença na Terra, a humanidade aprimorou-se. A ciência rompeu barreiras e ampliou seus conhecimentos. A filosofia aprofundou o raciocínio em busca da verdade. A religião revisou seus conceitos com relação ao Criador e à criação. E as artes desenvolveram o sentimento no cultivo do belo e da harmonia universal. À medida que avançava em novas conquistas, aumentavam as dúvidas do homem: o que sou, de onde vim, para onde vou, qual a razão da dor e do sofrimento, qual o sentido da existência humana. Surgem condições para novos esclarecimentos. Mostra-se oportuna a chegada do Consolador prometido. No dia 18 de abril de 1857, em Paris, França, esse Consolador vem efetivamente ao mundo na forma de um singelo livro, o Livro dos Espíritos, de autoria de um educador, Allan Kardec, e com a mesma simplicidade da manjedoura que marcou a vinda do Messias Nazareno, chega para ficar eternamente conosco, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Que eu canto essa canção pra falar do Senhor. O mundo necessita da paz que em ti habita pra se livrar da dor. Eu canto essa canção em busca de uma luz, cantando em teu nome, falando a todo homem da força de Jesus. Cantando essa canção e confiando em ti, seguindo teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir. Yo, queremos lembrar aos companheiros e principalmente às companheiras de Lídia Espírita que hoje, dia 29/9, às 15 horas, será realizado o chá beneficente programado pela Associação de Divulgação da Doutrina Espírita. Este chá será realizado nas dependências da USE, União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto, às 15 horas, com as atrações várias, musicais, palestra com o Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos e desfile de modas. Às 15 horas, e o preço é de R$ 20,00 por pessoa. Em havendo o desejo de participar, ainda temos aqui na rádio o contato, ou lá na porta da USE, pode-se comprar a entrada, o ingresso na hora. Queremos divulgar também aos companheiros da Lídia Espírita que não deixem de acessar www.adde.com.br. É o site da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, onde os nossos queridos companheiros poderão encontrar a programação da divulgação da doutrina, bem como todos os programas que já foram ao ar nesta rádio, encontra-se à disposição nesse site para ser relembrado, ouvido novamente. E aqueles que não ouviram, ouvi-lo pela primeira vez. Temos também o site da USE, é www.usesjrp.org, o site da União das Sociedades Espíritas, que tem toda a programação da nossa região, contando com todas as casas filiadas, sua programação, seus dias de palestra, seus dias de estudos, seus dias de atendimento. Busquem este site para se inteirarem quanto ao movimento espírita da nossa região. Estamos chegando ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo o patrocínio da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, a atenção de todos os ouvintes, com a sonoplastia de Jesus Carpanese e a participação dos colegas Cláudia Tedeschi e Ferdinando Galera, eu, Sérgio Bernardi, me despeço, rogando ao Senhor Jesus que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor.